no Twitter. Integração nas ações de divulgação turística e captação de eventos para a região de fronteira. Nesta semana, na quarta-feira, na sede do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, representantes de Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Ciudad del Este reuniram-se para debater o desenvolvimento de novos eventos e captação, né, de eventos latino-americanos aqui para a região. Os representantes avançaram na formulação de uma estratégia de criação de eventos trinacionais rotativos nos três países e do plano de ação para a captação de mais eventos internacionais para a região. Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu já contam com estruturas de Conventions Bureau, enquanto que o Paraguai deve ganhar, no dia 8 de agosto, o Ciudad del Este Convention and Visitors Bureau para fortalecer a organização do setor, que dentro da atividade turística é um dos que mais gera ganhos e proporciona, por exemplo, efeitos como aumentar a ocupação hoteleira em dias de semana e também em períodos de baixa temporada. Maravilha, né? Vamos agora à edição da semana do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a escolha de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um evento cuja edição 2017 está plenamente confirmada pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu após as dificuldades do ano passado que obrigaram, né, a uma edição mais enxuta, digamos assim. Trata-se da 13ª Feira Internacional do Livro, que devido à reforma na Praça do Mitre, será no pátio da antiga Bordim Materiais de Construção, ali na Avenida JK, próximo ao hipermercado Big. O evento acontecerá entre os dias 7 e 17 de setembro e contará com a presença de peso a escritora Ana Maria Machado, que será a homenageada da edição 2017. Ana Maria, que estará presente na abertura do evento, também ministrará palestra e participará de sessão de autógrafos. A homenagem é mais do que merecida, tendo em vista aí o vasto trabalho da autora, né, em nichos como a literatura infanto-juvenil e também outras obras catalogadas também para o público adulto. Embora, né, essa divisão entre o que é literatura infantil, infanto-juvenil ou adulta talvez não seja a mais adequada. Feira Internacional do Livro, portanto, de 7 a 17 de setembro, entrada gratuita, destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Transamérica. Hora de analisar aqui no front aquelas notícias bizarras que não servem pra nada, não têm utilidade alguma, não sei nem por que existem, mas que por algum motivo meios de comunicação publicam, as pessoas clicam, leem, curtem, compartilham e quando você se dá conta, né, essas bizarrices já estão entre as notícias mais difundidas do dia. Tem até programa de rádio que repercute esse tipo de besteira, né? Impressionante. E nesta semana eu poderia falar do pastor que procurou a polícia no Zimbábue, lá na África, para denunciar que teria sido estuprado por três mulheres da igreja, mulheres de 21, 23 e 25 anos. Já imaginou? E olha, as garotas confirmaram que realmente pegaram de jeito o pastor. Mas para provar para ele que se achava superior aos outros homens, que ele também era de carne e osso e que a carne era fraca. Que loucura, rapaz! O julgamento do caso está marcado para o dia 7 de agosto, mas essa notícia é muito, sei lá, né? Deixa pra lá. Eu poderia falar também de um caso ocorrido na Itália, onde dois irmãos da cidade de Turim foram presos porque cometiam furtos usando máscaras que foram facilmente reconhecidas. E sabe por quê? Porque eram máscaras do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Quanta ingenuidade, né? Se fossem máscaras do Michel Temer, por exemplo, ó, pode ter certeza que ninguém reconheceria e o efeito seria até melhor. Eu poderia falar ainda de um acidente envolvendo um caminhão nos Estados Unidos que transportava massa de pão. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, é que estava tão quente, mas tão quente, que a massa fermentou e transbordou, acabou invadindo a pista, né? E isso para alegria das duas policiais que atenderam a ocorrência e tiraram aí divertidas selfies ao lado da massa esparramada no acostamento da rodovia. Mas eu vou falar mesmo de uma notícia de inutilidade pública que envolve um dos personagens favoritos do noticiário pitoresco brasileiro, o catarinense Henri Cristo, o cara que diz que é Cristo 2.0, né, o Jesus em segunda versão. Bom, ao participar do programa Super Pop na Rede TV, o Henri Cristo disse à apresentadora Luciana Gimenez que mandar nudes, sabe, mandar fotos nuas para os contatos não é pecado. Ele disse, abre aspas, Todos nós viemos nus ao mundo, então depende do que você faz com sua nudez. Mas mandar nudes não é pecado. Fecha aspas. Entendeu? Ó, se o Henri Cristo liberou, tá liberado mesmo, hein? Manda nudes. Front Transamérica até meio-dia. Valeu, Henri! Música no front, Neymar com os nervos à flor da pele e brigando no treino do Barcelona. Você viu essa? Nome do jogador que brigou com o Neymar: Nelson Semedo. Sem medo, sem mais. Piada pronta, né? Nelson Semedo, enfim. Pegou o trocadilho? Essa foi horrível, né? Ok. Vamos tocar música então antes que o Tonhão Sem Senso, né? O Tonhão Sem Senso de Humor vem aqui e me dê uns tabefes também, né? Front Transamérica até meio-dia. Pô, a piada era boa, né? Nelson Sem Medo, sem medo. Ô, Tonhão, calma, cara, calma. Yeah, it hurts to say, but I todo o Brasil. Transamérica. Música aqui no front, e ouça só que interessante essa proposta que apresentaram na Argentina de instituir o dia 26 de julho de cada ano como Dia Nacional da Vergonha Alheia. Enfim, os motivos para isso eu não faço nem questão de saber, mas pensando bem que seria bom ter um dia específico para sentir vergonha alheia e não todo dia, seria, né? Seria bom mesmo. Programa Front até meio-dia. Banheiro, enquanto a sua mãe toma Prozac e enche a cara e dorme o dia inteiro. Parece muito, mas podia ser. Carolina pinta as unhas ruídas de vermelho. Em vez de estudar, fica fazendo poses nua no espelho. Parece estranho, mas podia ser. O que você faz quando ninguém te fazendo o que você queria fazer se ninguém pudesse te

Intervalo na programação do Front, um intervalo necessário, diria eu, porque depois dessa participação aí da mulher do Gogli, olha, não sei nem se eu tenho ânimo de voltar. Bom, caso eu volte, ainda hoje tem o quadro da Curtida da Semana, tem também outro quadro que você sabe muito bem qual é, o quadro do 7-1, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, que é aquela história, né? Passa o tempo, mas o 7-1 é impressionante, não acaba nunca. Front Transamérica, até meio-dia.